se ligou, galardão ganhou. Essa é a promessa do Senhor, diz aí, gostou? Escuta mais uma vez, cê vai entender que no meio do trigo do joio escolheu a mim e você. Cê sabe que o mundo é cruel, vai provar do fel, mas nesse som trago a palavra que te leva pro céu. Sendo usado pelo Espírito Santo, nós manda rima, é nele quem me anime. No clima, continua por cima, esse problema porque esse é o esquema. É meu lema, Cristo pagou por eles lá na cruz, você lembra? É mais que amigo, eu te digo, se não escutou, lava o ouvido. Te livra do perigo e das mãos do inimigo. Rima nova outra vez, onde tudo novo se fez, fazendo barulho santo, eu canto mais uma vez. Viver da promessa não precisa ter pressa, a ideia é se resgatando do submundo, imundo as almas que confessa. A vida, minha escola, o rap é a trilha sonora. Muito tempo se passou, mas chegou a nossa hora. Guiados pelo Espírito Santo Consolador, vivemos pela fé na promessa do Senhor. A vida, minha escola, o rap é a trilha sonora. Muito tempo se passou, mas chegou a nossa hora. Guiados pelo Espírito Santo Consolador, vivemos pela fé na promessa do Senhor. Oferecendo a rima ao Cordeiro renascido, toda honra e toda glória seja dada a Jesus Cristo. Rimando, versando, pregando a palavra de Deus aos irmãos meus. Vagabundo, sisudo, só vive no mundo porque Deus por nós morreu. Se liga, ladrão, que quem fala é Digão, o rapper renascido. Foi pregar evangelho, é você, falou sério, irmão, não deixe pra depois. Salvação que é de graça através da graça do nosso Senhor Jeová. Cumprindo a promessa daquele profeta, Jesus Cristo reinará. Te digo, amigo, que o sangue vertido na cruz te limpa do pecado. Te dá nova vida, te sara ferida, elimina todo o seu passado. Te libera CP e você sabe que aqui tem som de crente. Quer colar, só chega mais. Vai, sai da nossa frente. A vida, minha escola, o rap é a trilha sonora. Muito tempo se passou, mas chegou a nossa hora. Guiados pelo Espírito Santo Consolador, vivemos pela fé na promessa do Senhor. A vida, minha escola, o rap é a trilha sonora. Muito tempo se passou, mas chegou a nossa hora. Guiados pelo Espírito Santo Consolador, vivemos pela fé na promessa do Senhor. A vida, minha escola, o rap é a trilha sonora. Muito tempo se passou, mas chegou a nossa hora. Guiados pelo Espírito Santo Consolador, vivemos pela fé na promessa do Senhor. A vida, minha escola, o rap é a trilha sonora. Muito tempo se passou, mas chegou a nossa hora. Guiados pelo Espírito Santo Consolador, vivemos pela fé na promessa do Senhor.